Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área, galera! Estamos de volta, mais um episódio pra vocês, esse que já é o episódio 145 do podcast, firme e forte aí, toda semana, trazendo conteúdo pra vocês. Esse que é o único podcast onde você conversa em português com desenvolvedores de games da indústria internacional. E quem são esses desenvolvedores? Hoje, time completo, já faz um tempo que a gente não consegue juntar todo mundo aqui e ainda com um convidado pra lá de especial. Mas antes de falar disso, deixa eu apresentar pra vocês os podcasts aqui. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA na EA em Vancouver, no Canadá. Junto comigo aqui está ele, Fernando Seco, programador dos games da BioWare em Montreal. Tô sabendo que o Montreal fez solzinho e maroto hoje aí. Como é que é, Seco? Não, tá massa. Tô bem animado, 200 graus centígrados, tudo derretendo. Tá bonito. É, pois é, ouvi falar que você foi assistir um jogo de futebol do mais alto calibre, do Montreal Impact, um time, né, de muita tradição na Major League Soccer. Conta pra gente como é que foi essa trip aí pro estádio. Cara, foi interessante ver dois times jogando péssimo e um ganhando de 3-0 dominando o outro time, sabe? E você dizendo assim, porra, que time jogando mal pra caralho. É. Aí tem o bad e o super bad. Aí tinha um cara que eu achei fantástico, assim, um zagueiro deles, né? É um careca. Esse zagueiro, ele faz o seguinte, quando ele tá na defesa, quando a bola tá na defesa, ele tá na lateral direita, quando a bola tá na direita, assim, tipo, ele meio que vai andando na região que tá a bola, assim, daí eu tava com o Fabiano, eu falei, Fabiano, aquele cara, ele parece que tem alguém jogando FIFA, e ele é o personagem do cara, assim, sabe, onde a bola tá, ele tem no atraso, assim, sabe, e cara, e dito e feito, assim, de repente tinha um escanteio, ele tava lá na ponta direita pra tentar, tipo, receber a bola pra cruzar, assim, sabe. Caralho. Aí, cara, deu tanto que ele tá na melhor área, depois no meio do campo, assim, deu, pô, aquele cara é um player de alguém, velho. É. Só pode, cara, é 2P. Maneiro. E aí é mais legal, assim, tem um, olha só, eu não vou falar o nome do jogador pra não spoilar, né? Uh-huh. Mas tem um ritual aqui no América do Norte, é meio bizarro. Quando o cara faz o gol, alguém fala o primeiro nome dele e todo mundo repete o segundo nome. Certo. E aí, o cara fez o gol, né? Daí os caras falam assim, Jean-Pierre, eu duro! Aí o estádio inteiro, eu duro! Oh, duro! E aí o Fabiano assim, tipo, a cerveja caindo no chão, assim, em posição fetal. Aí o Fabiano, todo. Cara, eu devia ter filmado isso, ganhar um monte de dinheiro no YouTube. É, e cara, e depois, ficaram repetindo o duro por uns 5 minutos, assim, sabe? Que foi genial, assim, cara. Ver um estádio inteiro aclamando o duro, sabe? Isso aí! Foi massa pra caralho. Na melhor tradição de Montreal, né? Isso me lembra daquele filme no Gladiador, tá ligado? Quando os caras com as barbas começam a gritar, é assim que o Fusca anda, tá ligado? Os caras falando em bárbaro no antigo, no som original, gritando, é assim que o meu Fusca anda. Não, cara, se a gente pegar as interpretações em português das merdas que são faladas nos filmes, a gente fica aqui o dia inteiro só falando disso. É. A minha esposa Cintia sempre me lembra de uma música que o cara fala um abajur cor de carmim, né? E as pessoas já falam que é um abajur cor de carne. Um abajur cor de carne. E também, quando tu fala, né? Tu quer dizer que alguém é parecido com o outro, tu fala, né? É o cara é igual o outro, esculpido em Carrara. Uhum. Mas aí tem gente no Brasil que fala, pô, tu é igual aquele cara ali, cuspido e escarrado, velho. Se tu for pra esse lado, meu irmão, a gente vai ficar o dia inteiro aqui. Genial, mano. Uma língua que, tipo, as coisas soam de vários jeitos diferentes. É, cara, língua, né? Idioma é um negócio engraçado, mas. Então, a gente tá começando a todo vapor aqui. Eu nem me apresentei todo mundo ainda. Mas tá com a gente também aqui, como vocês ouviram aí, risada dele, ele que ri de todas as piadas, engraçadas ou não, das próprias que ele faz ou não. É o Rafa Cunha, que é game designer, lá na Game Loft, em Toronto. E aí, Rafa, beleza? Beleza, cara. Toronto te tratando bem aí e tal. Tá, pô, acabou o inverno. já tá temperatura de verão, essa porra ainda não é nem primavera ainda. É, pode crer. Pode crer. É um ano atípico, né? Eu acho, em termos de clima aqui no Canadá. E também, né? Ele que também tá lá em Montreal. É o artista de games da Gameloft em Montreal. É o Igor de Castilho. Tá com a gente aí também. Tudo bom, Igor? Opa, beleza, pessoal? Beleza. O cara com as melhores referências anos 80 do podcast. Chegou aí pra gente. E justamente essa semana, cara, a gente tá recebendo aqui um convidado pra lá de especial. A gente vai ter o prazer de conversar sobre tudo de desenvolvimento de games e da indústria e do que ele pensa sobre o universo e tudo mais. Ele é programador na Bethesda, o novo estúdio da Bethesda em Montreal, e é o nosso querido Thiago Deserto, que tá participando com a gente aqui hoje do Podcast 145. Tudo bom, Thiago? Tudo ótimo. Fala aí, pessoal. Queria agradecer a todo mundo pelo convite, né? Uma grande honra estar aí com vocês, participando. Que isso? Honra nossa, cara. Tem que fazer a piadinha do é deserto ou é wasteland? Ih, rapaz. Se fala os dois, hein? Então, o Thiago já tá aí, como eu falei, trabalhando nesse estúdio novo da Bethesda em Montreal, vai contar muita coisa pra gente aí, mas primeiro, Thiago, a gente queria saber, e os ouvintes com certeza vão querer saber, um pouco da sua história na indústria de games, como que você chegou até trabalhar na Bethesda em Montreal. Conta um pouquinho pra gente aí dessa história, que com certeza é muito interessante. Pois é, pessoal, então, caramba, essa história é um pouco grande, né? Eu vou tentar, tipo, tirar um pouco uns highlights. Então, a gente tá em 3 horas e meia aí. 3 horas e meia, tranquilo, né? Quero ver depois a edição isso, né? A gente bota em fast forward. Vai ficar bom. Dá uma acelerada na hora. É, pode fazer isso também. Pois é, pessoal. Então, eu entrei no mundo de games, pela indústria mesmo, mais ou menos... Foi mais ou menos em 2009 pra 2010, assim. Maneiro. Na verdade, eu trabalhava na área de sistemas, né? Uhum. Eu desenvolvia sistemas de gestão. E eu sempre gostei bastante de videogames e dessa área. E eu ficava estudando por conta, né? Tipo, sozinho mesmo, em casa. Não tinha muita coisa naquela época. Era muito difícil, né? Principalmente no Brasil. Com certeza. Ter cursos, ter faculdade, ter coisas, né? E até muitas engines, muita informação era um pouco fechada, né? Na internet. Não era tão fácil acessar como hoje. E eu comecei estudando por conta e tava fazendo faculdade. E eu falei, caramba, eu vou começar a desenvolver um jogo, né? E aí eu estudei várias coisas, comecei a procurar engines e ferramentas, tudo pra me ajudar, porque eu não tinha muita experiência. E aí eu tentei coisas como XNA, fiz muita coisa no RPG Maker, uhum. Fiz Panda 3D, estudei um pouco de Ogre, tipo, várias coisas. E eu comecei a entrar mais pro... Eu desenvolvi algumas coisas em XNA e depois, quando eu encontrei o Unity, comecei a migrar um pouco pro Unity, que eu falei, caramba, essa ferramenta é bem legal, cara. Eu acho que ela resolve muitos problemas que eu tô tendo como desenvolvedor sozinho, né? Como uma pessoa só. Sim, olha, largar o XNA aí pro Unity foi a melhor decisão que você tomou na sua vida. Foi uma boa. E eu tinha algumas coisas prontas e funcionando assim no XNA, e eu comecei a converter pro Unity 2 na época, né? Uhum. A ferramenta já era legal, mas ela falhava bastante, né? Ela ainda não tinha muitas features, né, como hoje. O 2 ainda já era pra Windows ou era só pra Mac? Não, já era pra Windows. E aí eu comecei a desenvolver algumas coisas, e aí o projetinho foi ficando bem legal. Eu fiz um jogo de, tipo, um Guitar Hero, assim, na época. Uhum. E eu fiz com uma banda de uns amigos. Olha só. Pois é, eu cheguei pra eles e falei, pessoal, vamos fazer o seguinte, tô fazendo esse projeto pra faculdade e eu tô fazendo, tipo, um Guitar Hero, mas eu não queria, tipo, usar músicas que tem direitos autorais, né? Uhum. Então eu queria conversar com vocês, se vocês têm interesse, a gente faz uma parceria aí. E foi super legal, porque eles, tipo, gostaram bastante do projeto, eles se engajaram bastante. Inclusive, no CD da banda, se você comprasse o CD, vinha um jogo. Olha só, que foda. Legal. Pois é. Foi bem bacana, assim, tipo, foi um jogo bem simples, né, de faculdade. Tinham só 3 músicas pra jogar, mas, tipo, deu uma repercussão legal, assim. No mercado, o pessoal, tipo, entrou em contato comigo, a Globo, pra fazer entrevista. Olha só. Tipo, me ligaram pra fazer entrevista, participei de várias entrevistas, assim, na internet, né, e até por telefone. Uhum. E aí, comecei a, tipo, conhecer mais, assim, a cena do desenvolvimento de games no Brasil, né, que era, tipo, tava começando ainda. Sim, Thiago, e até, cara, sem querer te cortar, mas é porque muito do que a gente fala aqui, você tocou em todos os pontos, a parte de ser autodidata, uhum. Sabe, de correr atrás mesmo, por fora, né? Quantos de nós vão ter oportunidade de, do durante a faculdade tocar a área de jogos. Muitos poucos, né? Porque ainda não é uma coisa muito disseminada, mas você corre atrás por conta própria, cara, e vai se ensinar praticamente a desenvolver games e vai aprender fazendo games. Essa é outra mensagem que a gente sempre fala aqui. Quer aprender a fazer games? Vai, cara, pegar e fazer. E olha você aí contando uma história de alguém que fez exatamente isso, correu atrás por conta própria e foi fazer seu primeiro jogo e aí até com isso colheu esses frutos de fazer um networking legal, ter feito um projeto legal numa temática que te interessava, interessou os seus amigos da banda e olha só até onde isso te levou, né? Então, é, cara, é a mensagem mesmo que a gente sempre tenta passar aqui no podcast também. Exatamente. Tipo, se você não tem uma, tipo, uma direção, você tem que começar a fazer alguma coisa pra poder ir atrás, entendeu? Tipo, produzir mesmo. Sem dúvida. Não adianta ficar esperando que vão ter cursos, vão ter todo mundo te ajudando. Você tem que correr atrás. Eu, por exemplo, fazia faculdade e trabalhava full time. Então, o tempo que eu tinha era depois da faculdade à noite. Era, tipo, entre 11 e meia-noite e uma da manhã, entendeu? Que eu tava ali estudando, correndo atrás no final de semana. Então, com isso, eu consegui, tipo, aprender um pouco mais. Depois de um tempo, eu percebi que eu queria realmente essa área. Eu falei, caramba, isso realmente tem um espaço pra que eu possa entrar, né? E aí, tinha uns amigos abrindo uma empresa e eles me chamaram pra ser um dos sócios da empresa. E era uma empresa de sistemas web, de vendas, né? E eu falei, caramba, eu vou, mas eu tenho interesse também em trabalhar na parte de games, né? E como era uma coisa assim, tecnologia, mesmo escritório, a gente falou, cara, a gente pode abrir uma aba aqui de games, né? E aí eu fui trabalhar com eles e comecei a abrir essa pequena empresa, né? Contratamos algumas pessoas e começamos a fazer alguns joguinhos. Aprendendo mesmo, treinando a equipe, não tinha profissional no mercado. Isso é em Fortaleza? Não, isso foi no Rio. E aí eu trabalhei com eles, tipo, um ano, com essa empresa de games, a gente fez algumas coisinhas básicas, a gente tentou fechar alguns contratos e etc, mas o mercado realmente ele é bem cruel, né, cara? Principalmente nesse início. Verdade. Se você não tem uma equipe, tipo, que tem experiência, né? Se você não sabe também muito do mercado, você acaba não crescendo como você imaginava, né? Todo mundo pensa que é fácil fazer um joguinho, botar na internet e ganhar dinheiro, né? É o velho plano. Tem a ideia, segundo passo, secreto, terceiro, ficar rico. Pois é, tipo... É um pouco mais complicado que isso, né? É. Então, a gente trabalhou um ano e pouco, e aí depois a gente fechou o estúdio, né? E aí eu fui convidado pra ir pra São Paulo. Tava abrindo uma startup nova de games, né? E eles falaram, cara, Thiago, vem pra cá que você acha que se enquadra legal com o que a gente tá esperando. E aí eu me juntei com o pessoal, Sabrina, não sei se vocês conhecem, Sabrina Carmona. Sim. Com o João Bergamo, juntei com a Jéssica. Juntei com o pessoal, né? A gente abriu essa empresa e começamos a fazer alguns joguinhos. E foi bem legal, cara. Foi um momento assim, muito, muito legal da minha vida, porque eu tive que mudar pra São Paulo, né? E começamos a fazer jogos próprios. E a gente fez jogo pra BlackBerry, a gente fez jogo pra Windows Phone, fizemos jogo pra iOS, jogo pra Android. Fizemos bastante coisa, assim. Um dos jogos a gente quase fechou, assim, com a Sega. Maneiro, hein? O Seco tem várias histórias muito boas de trabalhar com a Sega, meu irmão. Foi bem legal essa época, a gente trabalhou um ano e pouco. A empresa tava dando certo, cara. O problema é que outras coisas estavam dando certo também pros investidores, né? Ah. Então, eles acabaram, tipo, indo para uma outra direção, mas porque os investidores tinham mais de uma empresa, eles falaram, não, agora a gente vai focar esforços nessa outra empresa porque tá dando muito mais dinheiro, entendeu? Entendi. Então, mesmo que games esteja dando dinheiro, esteja legal, é muito no início, né? Então, eles fecharam a empresa também, né? Eles fecharam essa startup. E aí, eu falei, caramba, agora o que eu faço? Eu tava em São Paulo, comecei a fazer algumas entrevistas, tinha algumas coisas bem legais, tinha algumas coisas que não era muito o meu foco. E eu falei, cara, quer saber? Eu vou começar a trabalhar como freelancer. Eu quero pegar uma experiência internacional. Comecei a ir para algumas conferências, eu comecei a viajar bastante. Isso é uma coisa que eu acho bem legal de falar, a importância de você estar bem conectado, né, e viajar bastante, conhecer coisas novas. Porque às vezes você fica muito fechado no Brasil ou no seu ambiente, você não entende muito bem o que tá acontecendo lá fora. E além disso, quando você viaja, você, tipo, você se empolga bastante, né, você vê coisas, você se motiva. Isso é uma coisa bem legal. Então eu fui para algumas conferências da Unity, eu vim aqui em Montreal, eu fui em São Francisco, fui em Seattle, fui na Holanda, fui em vários lugares. Legal. Comecei a conhecer bastante. Fui fazendo alguns contatos, fui conhecendo mais o pessoal da indústria. E eu comecei a fazer freelancer pra fora, né? Tipo, pegava projeto de desenvolvimento e fazia. E aí eu fiz algumas coisas legais. Fiz jogo pra Fisher-Price, pra criança, né? Fiz coisinha pra Discovery. Fiz alguns joguinhos interessantes. Trabalhei até com o Igor, né? Isso, foi bem bacana. Foi um projeto bem legal. A gente fez rápido, assim, foi muito interessante que eu conheci o Igor e eu falei, caramba, o Igor tem uma qualidade gráfica, assim, muito boa, né? Tipo, e é difícil encontrar, às vezes, alguém, assim, na nossa área que já tem uma experiência boa. E com o Igor foi, tipo, bem fluente, assim, porque a gente começou trabalhando e, de repente, ele sabia tudo o que eu ia precisar. Não precisava ficar ensinando nada a ele, entendeu? Não... Foi bem bacana o projeto, saiu bem rápido. Eu tenho bastante orgulho dele. Aí a gente... Aí eu comecei a trabalhar pra essa empresa e até que eu tava com planos de vir pro Canadá, com a ideia de sair do Brasil, porque eu falei, cara, no Brasil é super legal, tem uma galera que tá começando, etc, mas eu acho que eu preciso de uma experiência internacional, eu acho que eu preciso entrar no mercado, assim, com uma força maior, pra entender realmente, pra aprender a fazer, pra depois eu tentar fazer alguma coisa por conta própria, ou pra voltar pro Brasil e tentar melhorar alguma coisa, entendeu? Eu preciso realmente estar dentro. Tentar fazer, tipo, do nada, sozinho, é bem complicado, né? Eu vou aprender com quem realmente já tá fazendo isso há muito tempo, né? Tem como me passar alguma informação. E aí eu fui convidado pela Sabrina, ela tava trabalhando em uma empresa no Chile. Olha. Em Santiago. E aí ela falou, Thiago, a gente tá precisando aqui de programador pra equipe, um projeto bem legal, você não quer conversar com a gente? E aí eu conversei com eles, fiz algumas entrevistas, né, etc, e fui trabalhar lá no Chile. Caramba. Pois é, fiquei lá um ano e... 2 meses, mais ou menos. Pode falar pra gente o estúdio, Thiago? Sim, foi a Behavior, né? Behavior Interactive. Já era Behavior, né? Já era Behavior. Eles têm um escritório lá no Chile, né? Em Santiago, e tem aqui em Montreal também. Então, vou adivinhar que esse projeto que você foi trabalhar lá, na verdade, era o Fallout Shelter. Exatamente. Ah. Exatamente, era o Fallout Shelter. Eu fui convidado... Cheguei lá e, tipo assim, foi super legal, cara. Porque quando eu cheguei, o projeto já tava caminhando, né? Uhum. Não era o comecinho, já tinha uma base toda pronta. E já tava muito bom, cara. Já tava bem legal o jogo. E a equipe é maravilhosa, assim. Eu comecei a conhecer o pessoal e eles são super gente boa. Pessoal super competente. Eu fiquei assim, caramba, cara. Que legal ver que, tipo, o pessoal tá fazendo um negócio muito bom, né? E aqui do lado, né? Aqui do lado Sim. do Brasil. Não dá pra dizer que são vizinhos, você é um dos dois países que não faz fronteira Sim, com o Brasil. Mas é pertinho, né? É muito perto, é. Até, inclusive, um dos nossos patronos, o Iru Yamamoto, uma das perguntas que ele tinha mandado pra gente era justamente isso, que ele imaginava que você tivesse trabalhado no Chile, no Fallout Shelter, né? Uhum. E ele queria saber, assim, grandes diferenças que você vê desenvolvendo jogos no Brasil e no Chile, que país tão próximo da gente, será que é tão diferente assim? E o que, que você pode falar sobre isso? O que eu vejo é que eles têm quase o mesmo problema que a gente. Uhum. Realmente falta qualificação, falta o mercado, né? Ele uhum. não consegue suprir, porque, por exemplo, se você compara com um lugar tipo Montreal, tem muitos cursos, tem muitas faculdades, a cultura já nasce de cursos, de faculdades, né? Então as Sim. pessoas já saem, tipo, entendendo como é fazer jogos. Geralmente lá no Brasil ou no Chile, as pessoas terminam a faculdade de informática, então elas sabem o básico, uhum. e aí elas não entendem nada como fazer jogo. E elas entram na empresa e elas vão aprender como fazer. Então isso é uma das coisas que é igual ao Brasil, assim, né? Que agora tá mudando, tá começando a ter cursos e faculdades, mas ainda bem pouco, né? É difícil você achar uma pessoa com uma especialização específica pra games. Mas, tipo assim, tem muitas coisas que são diferentes, assim. Eles são bem engajados, correm bastante atrás. Eles brincam que nem a gente. É, tipo, legal, isso é bom de saber. É bem, tipo, descontraído, assim, o estúdio, entendeu? Que bom. Isso é uma das coisas que é bem diferente aqui do Canadá. Aqui no Canadá, eles não são tão zoeiros, né? Como os brasileiros, assim, digamos. Aí tudo bem, que nós brasileiros chegamos aqui e trazemos a zoeira pra eles. Exatamente. Então foi bem legal lá, cara. Tipo, a equipe é maravilhosa. Eu converso uma boa parte deles até hoje, viraram assim meus amigos mesmo, entendeu? Maneiro. E a gente trabalhou lá, já tinha um protótipo bem legal do jogo, já tava bem legal. E aí eu já comecei a ajudar eles com a experiência que eu tinha e etc. E aprender bastante com eles, aprendi muito. Que é muito engraçado, quando você trabalha sozinho, você, tipo, tem uma noção de algumas coisas e você vai seguindo o que você acha que é certo. Quando você trabalha com uma equipe grande ou que você tem outras experiências, você evolui, tipo, em 2-3 meses o que você levou 2 anos pra evoluir sozinho. É verdade. É verdade. É bem legal trabalhar com equipes, né, com equipes maiores, com outros tipos de pessoas, porque você aprende muito, né, você não se limita. É, eu vou dizer que isso é verdade mesmo se você trabalha com Giliage, apesar que Giliage se regride uns 5 anos cada vez que você trabalha com ele. Sai fora! Pois é, eu trabalhei lá, foi muito legal, e aí eu falei, caramba, meu plano inicial sempre foi ir pro Canadá, né, e aí eu, com a Behavior mesmo, eu falei, pessoal, tem alguma possibilidade de eu ser transferido pro estúdio de Montreal? E aí eu fui conversando com a equipe, e eles falaram, Thiago, tem sim, a gente tá precisando de programador aqui, vamos iniciar o processo aí pra você. E aí eu fui transferido pra cá, pra Montreal. Foi uma época um pouco meio turbulenta, assim, né? Por que será? Por que será, né? Por que será? Assim que eu cheguei aqui, a Bethesda tava abrindo um estúdio novo. E aí, boa parte da equipe da Behavior foi transferida pra esse estúdio novo, entendeu? Eles fizeram um acordo lá, que eu não vou revelar detalhes, mas foi transferida uma parte da equipe da Behavior pra Bethesda. Então, vocês podem ver os créditos lá, tem toda a galera que trabalhou. E é um jogo bem complexo, assim. E muito bom, inclusive, viu? Excelente jogo. Foi bem legal. Depois a gente fala mais sobre ele, né? Sim, sem dúvida. E aí foi isso. Aí depois eu fui transferido pro estúdio da Bethesda. Fui convidado, né? Porque algumas pessoas receberam lá o convite, né? Pra mudar pra Bethesda. E aí foi uma época bem legal, porque eu tava mudando pra cá e de repente, caramba, agora eu tô indo pra Bethesda. Power up. Né? É, total. Level up. Oh, cadê a voz do Altered Beast nessa hora? Welcome to your doom. Então essa é mais ou menos a minha história, pessoal. Nossa, é uma história, meu irmão, fantástica, cheia de insights. Isso foi só os highlights, né? Sim, tá ligado? Você nem falou daquele episódio, né? Da casa de banhos em Montreal. Não, aquela casa de banhos eu falei. Tiago, uma coisa que é engraçada na sua história, que eu acho que é comum pra todos nós, é quantas vezes a gente falha, né, de certa forma, ou seja, quantas vezes a gente precisa passar pelo processo de ver um estúdio fechar, mesmo que o produto que a gente tá criando é bom ou tem algum valor, a gente tem que passar por a experiência de ver ele fechar e, tipo, se afastar dos colegas que a gente tinha feito e ter que se reagrupar num novo lugar, mudar fisicamente, você, né, foi do Rio, Fortaleza, São Paulo, Chile... Exatamente. Como você realmente tem um objetivo, você tem que estar preparado pra falhar às vezes, né? Você não pode achar que a falha vai, tipo, te botar pra baixo. Você tem que aprender com os erros e com o que acontece no mercado, né? Porque às vezes você não falhou, não foi exatamente por causa da sua culpa. Você fez o melhor, entendeu? Mas o mercado, as opções da vida fizeram com que aquilo falhasse, né? Isso, é bem isso. É bem parecido com, bem, em certa forma, parecido com o que eu passei e pelo que eu lembro também, o Juliard passou por coisas bem parecidas também. Sem dúvida. E é bem engraçado isso, especialmente no Brasil, eu acho, né? Acho que é comum da indústria no mundo inteiro, mas eu acho que no Brasil a gente vive, tipo, intensamente isso, né? Tipo, a gente vai, trabalha um ano, dois anos num projeto, dá o sangue e ele fecha. Só que você passa pra próxima. Muitas vezes por motivos que estavam fora do nosso alcance completamente, assim. Na maioria das vezes fora do nosso alcance, né? Mas então, cara, foi tão fantástica a história que o Thiago contou que a gente tem que acelerar aqui pra poder extrair mais ainda, né, informação e insight da presença dele aqui no podcast. Então vamos logo pro nosso assunto principal do episódio de hoje. Vambora. Então, a gente ia ter uma sessão onde a gente fala o que a gente tá jogando e tal, mas, pô, se você quiser saber realmente o que a gente tá jogando, basta você entrar lá no youtube.com/podcastbr e acompanhar, cara, todos os streams de gameplay que a gente faz ao vivo durante a semana. Aí você vai saber que a gente tá jogando Bloodborne, que a gente tá jogando The Division, que a gente tá jogando Helldivers e tudo mais aí, os jogos maneiríssimos que a gente colocou lá no canal, que agora tem um novo trailer, nosso canal, no YouTube, youtube.com/podcastbr. E, claro, você sabe também que se você gosta do que a gente faz, é só entrar lá no patreon.com/podcast e ajudar a gente. Às vezes um dólarzinho por mês que você contribui já ajuda demais, e muito obrigado aos patronos de um dólar que estão sempre aí firmes e fortes com a gente, ajudando a fazer mais e melhor desse conteúdo. Mas com 3 dólares ou mais você participa de uma comunidade exclusiva no Google Plus, onde a gente conversa sobre os assuntos mais variados, faz perguntas para os convidados. Então essa semana de novo nós avisamos lá que ia ter o programador da Bethesda Montreal aqui no programa, e os patronos de 3 dólares ou mais mandaram perguntas que a gente vai ler aqui pro Thiago. E se você quer ajudar ainda mais e ser um patrono VIP do podcast, você contribui com 15 dólares e aí participa todo mês de um hangout de uma hora com os participantes do podcast. E aí sim, free for all, a gente fala de todos os assuntos que vocês quiserem, a gente dá aí, né, o Seco faz revelações bombásticas sobre Mass Effect, não, mentira, não pode fazer isso, mas fora isso, a gente conversa sobre qualquer outro assunto que vocês queiram aí. São realmente um grupo muito legal, dos patronos mais chegados, que todo mês a gente se diverte bastante fazendo hangout. Então, gostou disso tudo aí? Conhece lá um pouco mais do nosso trabalho no patreon.com/podcast e aí, quem sabe, ajuda a gente a trazer mais conteúdo dos desenvolvedores de games para os jogadores e desenvolvedores também que estão aí no Brasil. Conteúdo esse que é exclusivo em português, que você não vai encontrar em nenhum outro canal. Então é isso aí, tá dado o recado. Agora vamos para a parte principal do nosso episódio 145. E no assunto principal do nosso episódio, é claro que a gente vai falar mais ainda com o Thiago Deserto sobre a Bethesda e a cena de game development em Montreal, a cena de desenvolvimento de jogos. Ele já falou, né, quando contou a história dele, de algumas dessas diferenças, inclusive em termos de força de trabalho, de educação realmente, né, de formação dos profissionais, que com certeza Montreal hoje é um dos grandes polos do mundo, né, de crescimento e de abertura de oportunidades para quem quer desenvolver games. É, basta a gente saber que, por exemplo, a EA tem um novo estúdio, que é a Victory, em Montreal. A Bethesda agora investiu também, depois do sucesso de desenvolver o Fallout Shelter com a Behavior, em um estúdio em Montreal, sabendo que é uma região que apresenta muitas oportunidades. É, provavelmente é a mais quente que a gente tem no momento, no Canadá com certeza, se não no mundo inteiro. Então eu queria aproveitar que aqui a gente acaba tendo três desenvolvedores que estão em Montreal no momento. O Igor também meio que recentemente mudou pra lá. E aí podem falar um pouco mais de como é que é a cena, né? O Seco tá me lembrando aqui que eu dei o nome errado, né? É a Motive, não é Victory, não? Do estúdio da EA lá em Montreal, é. Não sei de onde que eu tirei Victory, mas tudo bem. Deve ser algum nome de projeto secreto. Você matou o boss do Bloodborne. Ah, né? Foi mal, cara. É, isso. Então, é igual vocês não fazem, né, no Blood Quest toda terça-feira. Opa, nunca falhamos. É. Nunca falhamos. Mas então, o que interessa é o seguinte, vamos falar sobre essa cena aí de Montreal, o que que faz com que ela seja tão, tão especial, e o Thiago, que ele puder falar também sobre essa experiência de estar trabalhando num estúdio de um desenvolvedor e publisher que é top de linha na nossa área, como é a Bethesda. Então, vamos ver aqui. Igor de Castilho, você mudou recentemente para Montreal. Que você acha, né, da cena de desenvolvimento aí? Começa esse assunto pra gente aí. Quem sabe, se tiver alguma pergunta pra fazer pro Thiago, já manda bala também. Opa, cara, eu cheguei aqui faz 6 meses agora, né? Eu já tenho um plano de vir pra cá há uns 10 anos, Montreal especificamente, sabe? É mesmo? Isso, desde a época que vocês, né, estavam começando a se coçar pra sair e depois do seco... Aí o Seco conseguiu sair, né? Ele foi pra Seco foi o primeiro. Pra Outer Ocean. É, o Seco foi o primeiro. Lembro do Thiago Morim, que foi pra Finlândia. E depois você, depois o Rafa. Ou o Rafa primeiro, eu não lembro agora, mas enfim. Não, foi o Guilherme antes. Nessa época eu já lembrava que Montreal já era o sonho, assim, saca? Tipo, o paraíso, né? Por que, cara? Por que que tinha em Montreal, assim, que você via de fora e achava que era lá que você queria ir? Eu sempre soube que tinha muitas empresas aqui, sabe? Eu sempre tinha essa ideia, às vezes até limitada no começo, aos poucos eu fui descobrindo realmente o que era e o que não era. Uhum. Mas eu cheguei aqui sabendo que tinha muita empresa. Que tinha EA, que tinha BioWare, que tinha Behavior Interactive, que tinha Warner. Eidos. Que tinha Eidos, tinha Square, sabe? Quando eu cheguei aqui, cara, eu fiquei impressionado com o tamanho da cidade. Ela não é tão grande, sabe? Pra quem vem de São Paulo ou do Rio de Janeiro, entendi. Você espera que a cidade vai ter do quê? Sei lá, vai ser uma cidade colossal, sabe? E não é. Uhum. É quase uma cidade interior do estado de São Paulo, assim, sabe? É um Taubaté, cara. É uma Taubaté, sabe? Não vamos dizer assim, vai. Mas ela tem um centro pequeno, as pessoas têm uma mentalidade, às vezes, até de cidade interior, assim, sabe? Uhum. E é impressionante, cara. Você tá andando numa cidade que você tromba num prédio da EA, sabe? Uhum, você anda mais um pouco, cara. Tem um dos prédios da Ubisoft, sabe? Um dos prédios da Ubisoft, sabe? A Gameloft é gigantesco. O prédio da Warner é muito bonito, assim. E aí você fica trombando com esses estúdios, assim, que estão todos walking distance, assim, sabe? Tipo, a distância a pé um do outro, assim. Aí, na hora que eu cheguei aqui, eu já comecei a receber correntes de e-mail de pessoal que já tava aqui, né? Os brasileiros, me incluindo e tal. E eu comecei a ver o cenário indie daqui, sabe? E é incrível, cara. Tipo, toda semana, praticamente, tem um evento que a galera se junta num bar pra mostrar os projetos que estão fazendo, que vai ser feito, de trocar algumas ideias, fazer um bate-papo mesmo e trocar cartão, assim. E isso aqui, cara, cenário indie é incrível, assim. É impressionante, assim, quão além das minhas expectativas essa cidade é. Da minha experiência, eu posso falar isso, ou o Thiago também, que deve ter chegado há pouco tempo, ele pode falar até um pouco mais, até. Exato, eu tô mais novo, né? Eu cheguei, tem 4 meses aqui, você tem até mais experiência na cidade. Eu já conheci um pouco de Montreal, porque eu gostei bastante quando eu vim em 2010. Foi o evento da Unity. E eu vim em 2010 e eu falei, caramba, que cidade sensacional, velho. E eu fui no evento e tinha muita gente. Até bem mais do que tinha quando eles fizeram o primeiro, por exemplo, lá em São Paulo. E aqui já tinha um core legal de desenvolvimento de games e uma galera que já fazia coisas, empresas, etc. E isso é muito legal porque você se conecta com todo mundo, né? Você vê o que o pessoal tá fazendo, você melhora, você quer participar também. Isso... eu acho muito importante. Por isso que eu corri atrás de uma cidade onde eu pudesse aprender bastante, né? Pudesse conhecer as pessoas e estar bem próximo de tudo. É como o Igor falou, você anda e você vê os escritórios, né? Você vê as placas, assim, no, nos prédios e às vezes é até na mesma rua, entendeu? Tem alguns que realmente você vai andando e fala, ó, legal, cara, aqui é o escritório da Square. Aí você anda mais um pouco, ué, aqui é a Behavior, entendeu? Então você se sente, assim, em um lugar cercado pelo mercado que você está trabalhando, né? Que é um contraste absurdo com o que a gente estava acostumado do Brasil, né? Não, cara, aqui, ó, aqui aconteceu de eu estar com um casaco da Gameloft. Uhum. A Gameloft é grande, mas é de celular, a gente que tá na indústria quer mais até, sabe? A gente quer ir pra uhum. AAA e tal, né? Mas eu não esperava de estar no metrô, alguém me parar e me falar comigo, sabe? Porque eu tava com um casaco da Gameloft, sabe? Aham, uhum, entendi. Ou tá no elevador e o cara olhar pra mim e falar, pô, você trabalha no Gameloft? E aí, como é que é lá dentro? Nossa, que massa, sabe? E eu pergunto, ah, você é da indústria de jogos? Ele, não, eu trabalho com, sei lá, com finanças e eu acho massa. É, eu acho massa. Adoro o Modern Combat, sabe? Tipo... Maneiro, cara. Que foda isso aí. É muito engraçado, assim, sabe? Tipo, o quão um jogo tá em outro nível nessa cidade. Provavelmente todo o Canadá, mas nessa cidade, jogo é um outro status, assim, sabe? Você trabalhar com jogo aqui. É uma das coisas que eu senti maior diferença, que é relacionada a isso aí que você acabou de falar. Tem essa questão de você ser, né, reconhecido a empresa que você trabalha na rua e tal, mas mais assim, você dizer pra alguém, por algum motivo você precisa falar o que você faz, né? E você falar que você trabalha com games, como o entendimento das pessoas de que isso é uma carreira séria, de respeito e até, assim, uma coisa que cresce muito, né? Que é um veio aí de business muito forte hoje, e a diferença dessa reação com a reação que a gente tinha, por exemplo, no Brasil. Uhum. Né? E isso pra mim é uma das grandes diferenças, assim, de porra. E internamente também, quando você chega na EA, né, as primeiras semanas de trabalho, você vê como isso aqui é feito de uma forma séria, sabe? Um negócio estudado, sabe? A EA sabe o que tá fazendo, assim, tipo, né? Tá fazendo FIFA esses anos todos à toa. Então, o quanto de trabalho de gente muito inteligente vai em fazer esse produto, que no final das contas é um game, né? E que a gente, talvez, muitos anos, né? 15 anos atrás lá no Brasil era visto como, ah, isso é coisa de criança, né? Talvez seja visto até hoje por algumas pessoas, mas tudo bem. E aqui não, cara, business seríssimo com gente de cacife que tá o dia inteiro queimando a mufa aí pra descobrir como vai fazer mais e melhor e mais eficiente, etc. Entrar em salas de reuniões com caras que são 15, 20 anos mais velhos que você, que tudo isso eles têm de experiência na indústria e estão ali, sabe, falando do detalhe daquela animação tal de chute na bola que ficou assim assado, sabe? Ou como que o feature do jogo, assim, super avançada, vai atrair o usuário e tal. Cara, ter esse tipo de discussão e ver que é coisa séria desenvolver games, assim, pra mim, num âmbito muito geral, assim, é o maior impacto que teve de diferença, né? E quando vocês falam, quando essas histórias que vocês estão contando também, é isso que reverbera pra mim. Eu tenho uma história, quando eu cheguei no Canadá, assim, a impressão de que mudou a realidade, né? Uhum. No Brasil, quando tinha que botar a tua profissão, tu falava lá, designer de jogos, botava designer, ou sei lá, programador. Vagabundo. Tipo, não existia esse reconhecimento daquilo que tu faz, né? E aqui, quando eu cheguei, eu fui fazer fui no Service Canada, né? Pra poder fazer meu Seguridade Social, aquela coisa assim e tal, né? Uhum. Falando com a mulher do governo, né? Então, qual é a tua profissão e tal? Game designer, né? Projeto. E, pô, que massa, não sei o que, meu. Eu quero muito que meu filho entre nessa área. Nossa, cara. Nossa, cara, isso aconteceu igualzinho comigo. Ah, valeu. Eu tava fazendo, tirando o Health Insurance, né? Uhum. E a pessoa me perguntou, né? A senhora, e ela falou, nossa, meu filho tá muito querendo fazer isso, me dá umas dicas aí, o que ele faz. E eu falei, caramba, cara. Que diferença. Como as pessoas entendem, né? É, tipo, é engraçado mesmo. Eu passei por isso no banco, cara. Fui fazer, abrir conta. Uhum. E aí tem toda a parte de aprovar crédito, assim, pra você poder abrir conta e liberar cartão de crédito e tal. E contou muito ponto tá na Gameloft. Imagino, uhum. Cara. Então, ser sênior na Gameloft é tipo, foi muito ponto. Tem no banco e o cara mudou a forma como me tratava. Nossa, cara. Foi bizarro, cara. Foi bizarro. Você mostrou seu cartão onde diz Super Creative Boss ou não? É, sim. Eu fiz a Gameloft escrever uma carta. Ah, sim. Fernando, você que, na verdade, tem mais experiência de estar em Montreal, né? Você chegou na cidade antes, né? Do Igor e do Thiago. O que você sentiu? Até, quer dizer, a sua perspectiva é de alguém que já trabalhava na indústria de games do Canadá em outras cidades. Mas o que você sentiu, né, de diferente, vamos dizer assim, de especial? E por que você resolveu vir pra Montreal, primeiro pra trabalhar na Eidos e depois agora na BioWare? Cinco. Toda pergunta ele responde. Caralho, na verdade, cara. Ó, o Seco, ele fala isso porque ele está tentando formular a resposta na cabeça dele, entendeu? Aí ele engana a gente pra falar qualquer coisa, assim, pra gente, entendeu? Fazer igual eu tô fazendo agora, fazer um filler, entendeu? Pra ele poder formular. Agora então, Seco, você já teve tempo de processar, fala pra dar a resposta da minha pergunta, vai. Não quero, eu faço isso pra te trollar, meu. Aí você tem que ficar se explicando pra todo mundo, é engraçado, assim, você é o garoto explicadinho. No começo, na verdade, eu não pensava em vir pra Montreal, assim, de toda a cidade do Canadá era a que menos eu tinha interesse, assim, eu tinha mais interesse em Vancouver. A razão é... Eu tava aqui. Não, é, exatamente, é, foi só isso mesmo. Foi muito fácil essa, desculpa. Pois é, velho. O meu grande lance é, eu não queria vir pra Montreal por uma coisa muito óbvia, que era ter que focar, além de ter que aprender um monte de coisa e refinar meu inglês, ter que focar em aprender francês. Ah, né? E, sabe? É um diferente mindset, assim, sabe? Uhum. Então, você vai ter que gastar energia, você vai ter que... Eu não queria. Eu queria, tipo, ser um programador foda e falar inglês foda, assim, sabe? Entendi. Daí eu resolvi ver qual é que era, assim, sabe? Daí, quando eu conversei com o pessoal da Aidos, minha primeira pergunta era, tipo, e o francês? Eles, não, é tranquilo e tal. Teve uma certa adaptação pra mim, depois eu acabei aprendendo francês e tal, mas teve uma certa energia, assim, que você tem que tá decidido a investir, assim, sabe? Olha. Por exemplo, se você vai pra Toronto, Vancouver ou qualquer lugar dos Estados Unidos, você não precisa disso, sabe? Entendi. Você precisa disso pra Montreal. Mas aí tem uma coisa que eles têm aqui que provavelmente num monte de lugar na América do Norte não vai ter, que não só existe uma cultura de games, mas existe uma cultura de digital, que é mais, acho que é maior e mais importante que games ainda, porque se um dia a indústria de games entrar em colapso, vai conseguir reabsorver todo mundo que trabalha aqui, porque a cultura digital é muito forte aqui, então qualquer tipo de entretenimento, sabe? Pode ser música, pode ser videogame, pode ser... Cinema, animação. É, você pode fazer arte com LED e, sei lá, Raspberry Pi, e todo mundo vai achar do caralho, sabe? Interessante, cara. Uhum. A cultura digital aqui é muito forte, sabe? Então, dá uma certa estabilidade, assim. Acaba que daí o francês foi uma coisa assim, tipo, ok, sabe? Ficou de lado pra mim, sabe? Uhum. Quando eu vim pra cá, um ano depois abriu daí a BioWare, daí no mesmo ano abriu a Warner Bros. Quando eu cheguei, só tinha bem grande, era a Game Loft, a Yubi e a Eidos mesmo, sabe? Uhum. Daí começou a abrir um monte de coisa, assim, sabe? Um monte de... E você acaba conhecendo todo mundo, assim, sabe, de todo mundo, e você começa a ver que tem muita oportunidade, e você começa a pensar por que as empresas abrem aqui, porque, tipo, pela razão que existe a cultura digital aqui, o governo investe nisso, sabe, então tem faculdade de design, faculdade de programação, tem um monte de coisa, e aí ele começou a criar uma infraestrutura que supra o mercado interno, assim, de Montreal, sabe, então várias empresas vêm pra cá, porque tem mão de obra qualificada, assim. É tipo uma bola de neve do bem, né? Isso, cara. Ela se retroalimenta, assim, né, tipo, de coisas bacanas, assim. E aí teve outra coisa, assim, daí teve o boom do indie, sabe. O aí, boom do indie, Em vez do governo freak out, o governo falou, e aí, indie. Seguinte, ó, a gente dá um investimento inicial, tipo, beleza, né? Você pensa assim, pô, o que que o governo ganha com isso? Bom, o governo ganha gente trabalhando, pagando imposto, o mercado vai ter gente comprando, sabe? Uhum. Então, o governo dá uma quantidade de dinheiro X que vai render um monte, assim, a empresa começa a ganhar dinheiro, vai ter emprego, vai ter gente pagando imposto, sabe? Então, eles conseguem perceber que é, a retroalimentação do sistema, assim, se eles investem, assim. E tem acho um fator mais importante que às vezes as pessoas esquecem. O negócio de videogame é importante porque tem um monte de gente nova envolvida, sabe? Então, quando tem gente nova, vai ter gente que vai ter que vir, vai ter que vai comprar coisa, sabe? Vai ter filho, vai morar aqui, vai criar todo um novo universo de gente com educação um pouco mais acima da média, sabe? Uhum. Então tem todo você aumenta o status da cidade de graça, assim, entendi, sabe? Só por você investir num negócio de games. Você pode achar que eu tô exagerando, mas, cara, a hora que você começa a conversar com todo mundo que trabalha com game, começa a conhecer o pessoal, você vê que, assim, tipo, aumenta o level da cidade toda, assim, sim, sabe? Cara. Os lugares onde tem negócio de games quase que recria todo um... Regiões de Montreal são recriadas, tipo, ao redor da Ubisoft se criou um mercado inteiro, sabe? Entendi, cara. Tipo, um negócio vegano, um negócio de food comida orgânica, um negócio onde vende café de extrema qualidade, porque ninguém quer café do Tim Hortons, Starbucks, etc. Uhum. Eles querem um café de outro nível, então começa a criar uns nichos, assim, que você fala assim, caralho, é tudo isso por causa de games e das pessoas que gostam de games, sabe? Foda, né? Então eles meio que modelam, assim, a cidade, assim, sabe? Mas, cara, pra quem eu cheguei, parece uma utopia, assim, cara. É bizarro. A minha primeira impressão é muito... É muito assustador, assim. É, tipo, não é... Tem sempre um monte de drawback, a gente pode falar umas coisas ruins, assim, mas tô dizendo só que eu acho que o grande mérito de tudo que acontece em Montreal é o governo ter percebido que se eles investirem, tipo, não só em educação e videogame, mas dar incentivos pras empresas, sabe? Vai, tipo, beneficiar todo mundo, sabe? Então tem oportunidade, por quê? Porque o governo dá incentivo fiscal pras empresas aqui, sabe? Uhum. E, inclusive, quando eles quiseram cortar o incentivo fiscal de algumas empresas, deu uma merda, assim, porque tinha gente que não ia conseguir manter os empregados, assim. Então, é uma coisa importante que o governo faz, que, tipo, pay off, assim, sabe? Maneiro, cara. Então, o Thiago tava falando antes de que ele trabalhou junto com o Igor, e daí ele chegava a falar as coisas com o Igor já sabia, e ele ficou super feliz que não precisava perder tempo, assim. Eu queria que você, o Igor, talvez, e o Thiago falasse, assim, o ano importante, assim, todo mundo que trabalha com game entender da mesma linguagem, assim, sabe? E não só isso, um artista... Que não é só um cara que pinta e aponta cor, assim, sabe? Alguém também entende da tecnicalidade. Quanto isso facilita o dia da gente? Realmente, cara, quando você começa a trabalhar com uma equipe que ela tem experiência, você agiliza muito o processo, né? O que você geralmente está acostumado a trabalhar, é pelo menos no meu caso, eu tava acostumado a trabalhar no Brasil, onde você não tem uma formação técnica, assim, na área de games. Então você geralmente começa a trabalhar, todo mundo tá aprendendo, né? Então, ah, como é que faz isso? É todo mundo tá, tipo, tentando. Aquele cara que é um programador, às vezes ele era um programador de sistemas, como eu fui, entendeu? E comecei a trabalhar com games. E aí eu comecei a entender como que funcionava o mundo de games. Na parte de arte, na parte de música, ou em qualquer outra área, do mesmo jeito. E quando você tem alguém que já tem um pouco de experiência na área, isso corta toda uma parte inicial, né? De ter que aprender, de ter que entender como trabalha junto. Com o Igor foi tipo como se eu já estivesse trabalhando com os profissionais aqui, entendeu? Que já tinha experiência. Então eu lembro de um caso específico onde o Igor chegou pra mim e falou: pô, Thiago, cara, eu acho que se a gente colocasse um shader assim de fundo, cara, que distorcesse o cenário, ia ficar super legal, cara. Eu falei: pô, cara, por que eu não pensei nisso antes, cara? E ele me passou, tipo, a ideia. Eu cheguei em casa, fiz, apliquei. Dá uma olhada aí, Igor. Eu falei: caramba, é exatamente isso que eu tava imaginando, entendeu? Porque a gente já conhecia mais ou menos o mercado, a gente sabia mais ou menos o que deveria ser feito. E isso é muito mais complicado quando você tem pessoas que estão trabalhando no início, né? Isso é legal quando você chega aqui numa cidade grande, porque tá todo mundo meio que na mesma sincronia, entendeu? Ele já tem experiência, ele já tem uma bagagem. Então você começa a ser muito mais produtivo no seu dia a dia do que você costumava ser. E isso faz com que você, além de aprender mais e ter tempo para focar em coisas mais complexas, você se sinta muito mais feliz, né? E se sinta muito mais motivado do que você tá fazendo. Eu acho que também vale a pena, bem, da ponte da parte de arte que eu posso comentar, é que vale a pena você, como artista, gastar um tempinho ali e dar uma olhada como o cara coloca o teu asset dentro do jogo, sabe? Aprender por que que um programador faz isso, ou entender as limitações dele. Quando ele te devolve uma coisa dizendo, cara, eu não consigo fazer isso, ou quando você dá uma ideia e ele te diz, isso não funciona desse jeito, você tentar entender por quê, sabe? Não é só porque o programador não quer fazer, é porque às vezes a gente precisa entender como funciona por trás das coisas. Porque quando você aprende como faz por trás, você consegue, você tem uma outra visão, você tem uma visão por fora da caixa, assim. Se você aprende como resolver isso, você pode vir pro programador com uma solução que ele não tinha pensado, porque não é ele que tem que vir com essa solução. Você pode ter o background pra dizer pra ele, por exemplo, que um shader pode resolver o nosso problema de gameplay. Exatamente. Ou melhorar o gameplay. Então, às vezes, você como artista pode contribuir se você não se fechar no seu mundo, sabe? Porque jogo não é sobre arte, jogo não é sobre código, jogo não é sobre design. Jogo é tudo junto. Então, você tem que entender um pouco todas as outras áreas e respeitar todas elas. Quando alguém te diz uma coisa que não dá pra fazer ou que não pode fazer, não se fecha, sabe? Não entra na defensiva. Se expõe e diz assim, beleza, me explica, deixa eu tentar entender por quê. Ou vamos explorar outras possibilidades, ou como você faria, sabe? E vai aprendendo. Nesse tempo, eu tive a sorte de trabalhar com um monte de gente que era multifuncional e que foi me ensinando aos poucos a migração entre as áreas, sabe? Essas pontes entre as áreas. Então eu conversava muito com o Seco, e o Seco já tinha essa visão de design, sabe? Então a gente brincava de fazer mod no Unreal e coisa assim lá, né? E ele me falava sobre de design, sabe? Do tipo, não, isso é legal, o tiro vai ser assim por causa disso, ou então o cenário, ou esse tipo de coisa. O Seco, vamos falar a verdade aqui então, revelação, né? O Seco é um filho da puta de um game design enrustido do caralho, né? Por aí, cara, por aí. Ele só não gosta de falar pra todo mundo. Pra quem não sabe, eu e o Seco trabalhamos junto numa equipe de game design, né? Tá vendo? Ele que chegou, não, isso aqui não é pra mim, isso tá abaixo do meu nível. Ele que chegou, não conta pra ninguém, não. Eu trabalhei com você, com o Giliard, que tinha essa visão de código e de arte. Também trabalhei com designers que tinham essa experiência também de arte e design. Então, isso foi bem importante pra poder expandir a minha cabeça, pra também entender e respeitar as outras áreas, sabe? Eu acho que se eu tivesse que dar uma dica muito boa pra quem quer trabalhar especificamente com jogo e sendo um artista, estuda um pouco as outras áreas. Eu não tô dizendo que você precisa ser um bom programador e eu não tô dizendo que você precisa ser um bom game designer. Mas você precisa entender o que tá por trás, sabe? Os melhores artistas que eu conheço, eles não necessariamente são fantásticos artistas de arte, mas eles entendem jogo. Então eles conseguem produzir muito rápido. E produzir rápido não quer dizer baixa qualidade, quer dizer interação. Porque você joga é teste. Então você bota lá, faz, digamos assim, rápido, com uma boa qualidade, e você descobre que tá indo pro lado errado. Você ajusta e adapta. E aí você chega no melhor resultado. Isso aí é tão real, Igor. E de forma alguma se aplica somente aos artistas de todas as áreas, todo mundo que tá envolvido no processo do jogo. O Rafa e eu temos experiência de primeira mão de estar num time onde o contrário disso acontece. Onde a gente tem um líder, né, que por alguma circunstância aí foi colocado nessa posição e tem a visão completamente contrária, de fechar a porta. Quase que literalmente, quer dizer, na verdade, nesse caso, literalmente fechar a porta do departamento de game design com relação às outras áreas e como o Rafa e eu lutávamos sempre pelo contrário. E essa questão da comunicação, o negócio que o Thiago falou, que é perfeito, assim, e que o Igor reforçou. Quando você não só diz que algo não pode ser feito ou dá um statement, mas você também traz a pessoa que tá do outro lado pra dentro de entender por que aquilo acontece, é onde todo mundo ganha e você, às vezes, descobre soluções que você sozinho não tinha pensado, sabe? Isso aí é importantíssimo, cara, você tá sempre preparado pra ir além na hora da comunicação, principalmente de decisões, e isso, né, o Rafa e eu, a gente sempre bate muito nessa tecla quando a gente fala de game design, mas vale pra tudo, cara. Precisa ser capaz de explicar não só o quê, mas o porquê, pra trazer o expertise das outras áreas pra junto de você, e muitas vezes, cara, porra, a gente vai contar aí vai dar mais do que os dedos das mãos e dos pés, quantas vezes isso aí acabou gerando soluções que a gente mesmo não tinha pensado para variados problemas e que vieram dessas outras pessoas, simplesmente pelo fato da gente ter investido esse tempo na comunicação. Isso daí é algo que é prevalente demais em desenvolver games e, igual vocês falaram aí, tem que estar na cabeça de quem tá querendo entrar nessa área. É uma coisa que a gente faz aqui em Toronto, eu não sei se na Game Loft de Montreal assim, mas eu imagino que seja também, que quando eles montam os times, né, o departamento de design, o designer, é tudo aberto, né, pra começar tudo aberto às mesas, eu sento perto do líder de programação, eu como líder designer sento perto do líder de programação, que tem o time dele, né, e tal. Uma coisa que ajuda bastante é quando eu converso bastante diretamente com eles, quando não com o lead, com os programadores de determinadas features, é entender o porquê de ter uma limitação na feature, né. Por exemplo, ó, essa feature, se a gente fizer desse jeito, vai ser caro, porque a gente vai ter que carregar todas as coisas na memória ao mesmo tempo e vai demorar o load e tal. Daí quando eu vou voltar pra minha mesa pra pensar na solução, a solução vai ter que conter aquilo, né? Vai ter que levar em conta qual é aquela limitação, porque eu não vou poder ficar fazendo design. E aí, pode? Não. Daí volto pra minha mesa. E isso aqui, pode? Não. Daí volto pra minha mesa. Não é assim. Claro que isso seria ridículo, mas é a maneira de tentativa e erro que uma hora vai dar certo. Uma hora vai ter que ser sim, né? Mas não, né, cara? Tendo essa conversa direto assim, tu entendeu o porquê de alguma limitação, tu entendeu o porquê até de uma coisa que a gente pode usar, que a gente não usou, sabe? Tu poder sugerir. Tem coisas que eu não sou programador, mas eu fiz uma pergunta pro programador, assim, tipo, uma pergunta nuba de não programador, que ele, pô, é verdade, eu posso fazer desse jeito, sabe? Às vezes, tu entender um pouco, não necessariamente ser um programador, mas tu entender um pouco como as limitações e como as coisas são levadas em consideração, acho que facilita tanto pra eles, né? Eles vão apreciar isso, que tu tem esse interesse de entender o lado deles e não só tá escrevendo uma spec e faz o que tá escrito na spec, entendeu? Né? Eu acho que é melhor pra todo mundo. É melhor que, tipo, aprender é sempre bom, né, cara? Sempre, quanto mais sabe. Você me falou agora, eu lembrei do Kojima numa palestra, na GDC até, falando sobre... O Rafa com o Kojima, você não, tá achando ele, né? Não, o Igor vai falar que o Kojima aprendeu com o Rafa, vamos lá. Opa, vamos prestar atenção então, olha o que eu vou falar, hein? Ele dizendo que o Metal Gear só nasceu da forma que nasceu por causa das limitações. Sim. Porque quando ele foi chamado pra fazer um jogo pro MSX, era pra fazer o jogo do Rambo, tá ligado? Praticamente. Então era pra fazer um jogo de tiro e tal, blá, como um contra da vida e tal. E aí quando ele foi botar no papel o que ele queria e apresentou pro programador e eles tentaram implementar, eles viram que eles não tinham sprite animado o suficiente pra renderizar os personagens na tela e dá os tiros, saca? Uhum. Aí o Kojima parou e pensou e falou: beleza, então vamos fazer um jogo de não tomar tiro. E aí ele fez um jogo de stealth, tá ligado? Que massa. Que foda. Ele entendeu a problemática do programador, voltou pra mesa dele e veio com solução que, cara, Metal Gear, tá ligado? Metal Gear? Isso lembrou de um negócio que o Rafael Morato, um amigo nosso que é game designer aqui no Troll, também falando que um dia ele chegou pra um programador e falou assim: o programador falava com ele porque ele queria trabalhar com câmera, queria dizer pro programador que era assim, e o programador assim, mas assim como? Ele desenhava no papel. Ele nunca se entendia. Um dia ele chegou assim, comprou um livro só sobre câmera, passou, sei lá, um mês estudando, e um dia ele chegou daí pro programador e falou: olha, eu quero que essa câmera se comporte numa função quadrática, com aceleração inicial e final, e tenha um tempo X, e onde o tempo X ela faz uma interpolação assim. E o programador falou: não, beleza. Ah, era isso que você queria. Porra, você conseguiu muito. Por que tu falou antes? Aí eu achei massa, assim, do tipo, querendo ou não, a gente, todo mundo tem que falar a mesma língua, sabe? Ou pelo menos saber o mesmo alfabeto ou algumas palavras-chave, assim, sabe? É massa. E como eu falei lá no começo, você que é patrono do podcast no patreon.com/podcast, de 3 dólares ou mais, participa lá da nossa comunidade e pode mandar perguntas para os nossos convidados. E essa semana, muitas perguntas foram enviadas aqui para o Thiago Deserto e nós vamos fazer algumas delas aqui selecionadas para ele poder responder para os patronos do podcast. Então, do seu xará Thiago Domingues, vem a seguinte pergunta. Ele falou, né, o Thiago falando: eu fiquei muito viciado em Fallout Shelter por umas 2 semanas e foi um dos principais fatores que me fez interessar por Fallout 4. Ele quer saber o quanto esse fenômeno era um objetivo do jogo, ou seja, levar pessoas do Fallout Shelter para comprar o Fallout 4. Quanto disso era prevalente nos objetivos do projeto Fallout Shelter? Então, o Fallout Shelter, ele foi um projeto que eu consigo ver ele com 2 objetivos, né? Sim. O principal objetivo dele é divertir, né? Divertir as pessoas, é tipo, que as pessoas joguem e achem legal. Mas ele tenta trazer um pouco do público antigo, que gostava da franquia do Fallout, né? Ele tenta, tipo assim, relembrar, vamos lá, pessoal, daqui a pouco vai lançar o Fallout 4, entendeu? Dá uma jogada nesse daqui, só pra vocês lembrarem, pra vocês terem, tipo, uns insights do que vai ter no Fallout 4, etc. Mas, ao mesmo tempo, também trazer um público novo, né? Sim. Um pessoal que nunca tinha jogado Fallout, que não sabe nem o que é, mas que, ao jogar esse jogo gratuito no celular, ele fala, caramba, isso aqui é legal, daqui a pouco vai sair esse jogo aqui pra PS4, pra PC... Eu posso comprar e eu posso jogar também, cara. Eu joguei bastante no meu celular, foi super legal. Por que não eu tentar? Ele tenta trazer os 2 públicos, né? Mas ao mesmo tempo ele tenta que as pessoas se divirtam, né? Não é aquele jogo, no meu ponto de vista, né? Não é aquele jogo que você vai entrar e ele é pay to win, ele vai, tipo, te forçar a comprar coisa. Ele é um jogo que, tipo, vai deixar você se divertir. Se você quer comprar, você compra. Se você não quer comprar, cara, você joga se divertindo. E isso acho que foi um dos principais objetivos, assim, quando a gente tava desenvolvendo. Talvez um fator de sucesso até, né? Exato, exato. Um dos fatores de sucesso. Porque em nenhum momento do desenvolvimento estava, tipo assim, vamos fazer um sistema super complexo pra fazer com que as pessoas gastem dinheiro nesse jogo. Sim, entendi. Isso não foi projetado. E foi uma coisa que foi até engraçado, porque quando ele saiu, eu li até algumas reviews e, tipo, tinha um pessoal assim muito xingando, né? Tipo, falando mal, falando, nossa, o jogo é muito ruim, o sistema de monetização dele é horrível. Esse jogo não vai conseguir se sustentar, entendeu? Você, caramba, velho, você não conseguiu nem entender qual é o objetivo do jogo, entendeu? Ah, tipo, então, assim, eu não consigo nem gastar meu dinheiro nele, pô. Pois é. Esse é um problema bom, cara. Esse que eu chamo de problema bom. Eu falava disso na Glu, tá ligado? Cara, se a gente tiver que problema que o cara não consegue gastar, quer gastar dinheiro e não gasta, isso é um problema bom de resolver, tá ligado? Olha, que é muito legal disso, de ouvir de alguém que tava lá dentro, né? A confirmação de algo que o Todd Howard falou na E3 quando apresentou o Fallout Shelter a primeira vez, que o objetivo da Bethesda era, né, quer dizer, ele particularmente, o Todd Howard, não sei nem se ele tava falando pela empresa, mas ele olhava pro mercado mobile e via alguns jogos que incomodavam justamente pelo quanto eles te empurravam, né, de uma forma bem, bem forte, assim, para a monetização, de forma que o jogo era quase que injogável se você em algum momento não colocasse dinheiro. A gente até já falou de Free-to-Play do Bem, foi um episódio sensacional que o Igor e o Fernando fizeram pra gente alguns episódios atrás aqui do podcast, mas é legal saber, né, Thiago, de você que dentro do desenvolvimento do jogo tinha essa mesma diretiva que o Todd Howard, né, acabou falando na palestra, que ele, na apresentação, né, da Bethesda na E3 do ano passado. E outra coisa que eu acho fantástico que Fallout Shelter fez é que eu sou grande fã, né, do mundo de Fallout, e ele introduziu esse mundo pra muita gente, provavelmente, e é um mundo muito interessante, né, toda a backstory do Fallout, né, e o setting dele, pra mim, é o personagem de longe mais legal da série, né, é o mundo em si. E isso, cara, tenho certeza que qualquer outro produto que for trazer mais gente pra conhecer esse mundo vai sabe, fisgar essas pessoas e, quem sabe, transformá-las em jogadoras de Fallout. Eu achei isso também algo que foi genial que tem, que, né, que o Fallout Shelter serviu pra fazer. Tiago, mais uma pergunta aqui de um dos nossos patronos, hein? O Johnny Santos, meu querido Johnny Santos do canal Super Amigos, mandou pra você aqui a perguntinha. Essa aí é capciosa. Ele fala que a Bethesda, ela entrou nas graças do público, né, por fazer RPGs densos, cheios de decisões e com muitas formas de resolução dos problemas usando as habilidades do jogador. Então você podia dar porrada, dar tiro, ser furtivo, usar o carisma pra sair das situações. E na opinião do Johnny Santos, o Fallout 4 perdeu um pouco dessa identidade e fez com que a maioria dos conflitos fossem resolvidos matando todo mundo. E ele quer saber se, na sua opinião, a gente sabe que você trabalhou no Fallout Shelter e agora tá dentro da Bethesda, mas certamente você tem uma opinião a esse respeito, imagino que você tenha jogado Fallout 4, conheça o jogo. Queria saber de alguém que tá dentro da empresa se existe realmente essa diferença no estilo, foi proposital, não foi, o que, que você puder falar que não for, né, te criar problemas aí dentro da empresa também, mas a sua opinião sobre essa assertiva do Johnny. Pois é, a minha opinião, cara, ela é um pouco, pra ser sincero, eu joguei muito Fallout, eu não joguei tanto ainda o Fallout 4, eu ainda tô jogando, na Bethesda mesmo, nem jogando em casa, eu tô jogando aos poucos, eu não participei do desenvolvimento de Fallout 4, então eu não tenho, tipo, um insight do que tava acontecendo na época que eles estavam desenvolvendo. Mas, no meu ponto de vista, não é que eles tentaram criar alguma coisa totalmente diferente ou tentaram fazer um jogo agora onde você mate todo mundo. Até porque eu tava vendo outro dia um vídeo no YouTube onde um cara, ele consegue fechar o Fallout, ele mata 6 pessoas. Nossa. Fechando o Fallout 4. E aí ele tava tentando fazer o vídeo de novo, eu falei, não, vou tentar agora matar nenhuma pessoa. Vou tentar fechar o jogo sem matar nenhuma pessoa. E claro que você pode escolher matar todo mundo, né? Talvez seja até bem mais fácil você resolver qualquer problema matando, mas eu não vejo como uma forma de, ah, agora você mata todo mundo e você resolve. Talvez antes você tivesse outras opções, ou você fosse mais levado a resolver o problema de uma outra forma. Talvez fosse só mais bem balanceado, né? Talvez mais balanceado, eu também vejo como uma outra coisa. Na pergunta passada, a gente conversou sobre como um público novo pode ter sido atraído pro Fallout 4. Sim. E como você consegue balancear isso, né? Um público que não é necessariamente aquele público mais antigo, mais hardcore, que vai querer um jogo muito mais complexo ou tomar outros tipos de decisões, e um público que às vezes ele quer simplesmente jogar um jogo tranquilo, sem pensar muito, e queira realmente matar muitas pessoas, e queira, tipo, desestressar, entendeu? E ele tem essa opção, e que isso não seja uma coisa complexa pra ele. É até mais familiar, né, pra quem joga... Exato, outro... se a pessoa, tipo assim, ela nunca jogou um jogo muito complexo, e ela entra num jogo que tem muitas opções, é muito complexo decidir, entendeu? Ela acaba se frustrando, e ela fala, não, não é isso que eu quero, entendeu? Eu quero esse tempo aqui pra eu simplesmente matar todo mundo e fechar o jogo, entendeu? Agora, se você quiser fazer outras coisas, você faz, entendeu? Tipo, eu não vejo como eles mudaram assim. O que eu vejo a Bethesda é... eles tentaram fazer uma coisa diferente, não sempre ficar no mesmo, né? Porque às vezes se repete muito... A mesma forma. Sempre tá a mesma forma. Às vezes as pessoas evoluem, né? Os players evoluem e falam, caramba, isso é só mais um do mesmo, entendeu? Entendi. Tipo, não é isso que eu quero. E a última pergunta enviada pelos patronos, né, os queridos patronos aqui do PodQuest, é ele que sempre manda perguntas pra gente, Alexandre Galdino, quer saber do Thiago. Como o Thiago enxerga a identidade da Bethesda? Se tem algo que, na opinião do Thiago, a diferencia de outras produtoras? Um processo interno, uma filosofia, uma metodologia de trabalho. Então, Thiago, fala pra gente o que tem de especial que você já enxergou nesse pouco tempo, né, até que você tem de Bethesda aí em Montreal. Pois é, há pouco tempo que eu entrei na Bethesda e eu já senti uma diferença, assim, bem, bem relevante. Principalmente o que diz relação à qualidade e tempo, né? Principalmente em detalhes. Ah, sim. Então, muitas vezes, você começa a fazer uma feature, um sistema, e às vezes não tá bom o suficiente, ou às vezes você precisa de um pouco mais de tempo pra polir aquilo, pra botar um pouco mais de qualidade. Esse tempo, ele é te dado. Olha. Entendeu? Eles não ficam, tipo assim, te pressionando pra você terminar isso. E às vezes eu falo, ó, tá pronto, mas eu acho que eu consigo melhorar mais. Quanto você precisa? 1, 2 dias? Eu falei, não, só preciso de 5 horas. Não, pode fazer, tranquilo. Leva 1, 2 dias a mais aí e faz o negócio direito. Ou às vezes você faz uma coisa, você fala, ó, fiz isso daqui, não ficou tão legal. Eu falei, não, cara, refaz. Pode refazer, entendeu? Isso aqui não ficou legal, você tem tempo, pode fazer. Isso eu acho muito legal dele. Eles não se preocupam muito com o que os outros estão fazendo. Olha. Entendeu? Ou com o que tem que ser feito por causa do mercado. Eles fazem o que eles acham que é certo. E se eles precisam de mais tempo, se eles precisam de mais qualidade pra fazer alguma coisa, eles vão ter que fazer. Claro que, com certeza, existem tempos internos, né, que precisam ser respeitados ou prazos, mas em geral, a gente faz um trabalho assim, bem tranquilo. Legal. Música. correio do PodQuest chega aí mais uma semana. É claro que além das perguntas específicas que a gente fez para o Thiago Deserto, a gente vai também ler uma perguntinha que um ouvinte mandou pra gente aqui pro correio do PodQuest. Lembrando, quem quiser mandar suas perguntas não precisa ser patrono. É só mandar para contato@podquest.com.br. Mas se você for patrono, deixa lá na seção correio do PodQuest da nossa comunidade. A pergunta de hoje vem por e-mail do ouvinte Nelson Belicário. Ele quer saber, coisa muito simples, quais são as músicas que a gente ouve durante o trabalho desenvolvendo games. Olha só que legal. Então eu vou deixar Rafa Kunen responder primeiro, porque eu já sei qual é a resposta dele. Vai lá, Rafa. Eu escuto trilha sonora de Mass Effect. Claro. Mas eu não escuto muita música, não. Assim, eu escuto se eu preciso ficar in the zone, assim, concentrar, baixar a cabeça e fazer, eu escuto a trilha sonora de Mass Effect. Entendi. E você, Fernando, quando você quer entrar lá no deep work, né, e quer trabalhar profundamente na programação de alguma feature do Mass Effect Andromeda, o que, que você ouve? Ou você ouve alguma coisa ou não? Eu normalmente não ouço nada, mas quando tem muito barulho e eu preciso abafar o barulho do pessoal, eu ouço barulho de chuva. Sério? Que legal. Caramba. Aí... O Seco é muito zen, né, cara? Mas aí, assim, quando a gente tá em crunch mode, tem que dar delivery, eu boto power metal. Ei, aí... garoto. Aí, tipo, é 200 mil linhas de código, uhum. Mas eu chego no final do dia, tô destruído. Entendi, você vai teclando no ritmo da batida, né? Programando com raiva. É. Com energia, rapaz. E você, Thiago Deserto, o que, que um programador da Bethesda em Montreal tem na playlist enquanto tá trabalhando? Então, cara, varia bastante, né? Eu tenho também um lado zen, assim, tipo, que nem o do Seco, uhum. Que às vezes eu escuto uma trilha, assim, de The Last of Us, uma coisa, assim, mais tranquila. Uhum. E às vezes eu preciso realmente entregar uma coisa ou alguma coisa quebrada. E precisa consertar rápido pra equipe de teste testar, né, o jogo, etc. Aí eu coloco, sei lá, uma música mais técnica, assim, um Daft Punk mais forte, uma coisa mais rápida, né? E é isso. Igor, você então, meu amigo, quando tá lá trabalhando também na Game Loft, nas suas andanças, você ouve música, tem alguma coisa aí na sua playlist ou não? Ah, cara, eu vou ter uma resposta bem chata pra isso. Eu não ouço nada. Eu descobri que eu tenho um problema de atenção bem foda e eu não consigo prestar atenção na música e trabalhar ao mesmo tempo, sabe? Mas não é pra prestar atenção na música, pô? É, mas eu não consigo, cara. Se eu perco o foco, assim, rápido, se eu tô fazendo o meu trabalho de arte e eu tô ouvindo música. Eu vi uma vez um animador falar sobre isso, que perguntaram pra ele porque que música que ele ouve quando ele anima. Uhum. A resposta dele foi, cara, eu não sou inteligente o suficiente pra ouvir música e animar ao mesmo tempo, tá ligado? Eu acho que a minha resposta é essa também. É que não tem nada a ver com inteligência, tem a ver com concentração. Eu assim, a maior parte do meu tempo também, eu não tenho como estar ouvindo música porque as pessoas vão precisar falar comigo, etc. Eu não vou dar atenção. Então, a maior parte do tempo, acho que com o Rafa vai ser a mesma coisa, né? É, eu não, nem posso, assim, mas quando tem alguma coisa, tem essa tarefa que eu sei que das próximas 3 horas eu vou ficar só por conta disso e não vou ser interrompido e tal. Aí eu gosto, cara, de colocar, sabe, uma trilha sonorazinha assim, uma música clássica, eu curto fazer isso. Música clássica, o funk do Trem Bom. É, assim, né? Sendo do Rio, né, Seco? O clássico pra mim é DJ Malboro. É. Não, falando sério, eu gosto de música clássica, eu gosto de alguns artistas que, como fundo, assim, funcionam pra mim, ó, Lily Allen, uma Amy Winehouse, e muito diferente de quando eu ouço música pra ouvir música, né, que eu gosto de rock and roll, grunge. Exatamente, isso é diferente realmente pra totalmente, mim né? Totalmente, mas como a pergunta do Nelson Belicário foi o que a gente ouve quando tá trabalhando, essas aí são as respostas. Espero que tenha ficado respondido pra ele aqui no Correio do Podcast. Pod Quiz musical volta mais uma vez aqui pra vocês. Vamos tocar aí a musiquinha da semana passada, ó. Bastante gente adivinhou, achei que ficou meio fácil, hein? Mas vamos tocar mais uma vez até pra dar uma chance pro nosso convidado Thiago e também os podcasters que ainda não sabem tentarem responder aí. Vamos ouvir. É pra Pop Era The Rapper. Podia ser, né? Legal, mas não é para Pop The Rapper, não. Você sabe, Thiago? Cara, não sei, cara. Se eu tivesse que chutar, ia ser Rock and Roll Racing, mano. Olha, o Seco falou Rock Band, mandou muito bem, mas... mas não é, não. Na verdade, isso daí é um dos melhores shooters já feitos na história da humanidade, Quake 2. Nossa. É a trilha de Quake 2. E quem acertou, né, o primeirão, olha aí, está de volta ele, as cabeças do PodQuiz Musical, nosso querido Fernando Santos. Acertou Quake 2 de primeirona aí. Também o nosso patrono, o Rafael Madureira, o Lord Cib no YouTube, o Felipe Broco, o Carlos Davi, o Lucas BRG, o Victor Iratani e o Edward Toy Facundo. Todos esses adivinharam corretamente Quake 2 como PodQuiz Musical. Então, sem perder tempo, vamos logo pro novo PodQuiz Musical dessa semana, pela primeira vez mandado por um ouvinte, hein? Não vou falar o nome dele por enquanto, semana que vem eu revelo, pra vocês não irem perguntar pra ele qual é a resposta, e ele, é claro, é o concur na brincadeira, porque foi ele que deu a sugestão. Vamos ouvir aí a música do PodQuiz Musical dessa semana. Puta, eu sei. Você sabe? Eu sei. Fala aí que se você acertar, o Zabuzeta vai dar uma bipada na sua voz. É Shadow Dancer. Não é Shadow Dancer. Eu acho que tá muito ruim pra ser Mega Drive, sabe? Sério, você acha que é outra plataforma mais velha? É. Então tá, mais né? Mais velha? Não parece 8-bits, cara, parece 16. Vou deixar tudo isso aí no ar, para os nossos... Eu não sei porque eu tô ouvindo em mono. É. Eu tô ouvindo em mono porque o fone tá comigo. Ele foi, tava ouvindo em mono. Ele só viu o pi, pi, pi, pi. O Seco tava falando antes da gravação que o gato dele foi lá e roeu o fone de ouvido só do lado esquerdo, ele só tá ouvindo de um lado. Eu só ouvi assim, pip, pip, pip, pip. Por isso tá achando que é de Atari, pô. Mas então, você que ouviu aí com os dois canais de estéreo, diga pra gente qual é um PodQuiz Musical dessa semana, deixando um recadinho no podquest.com.br, episódio 145, ou lá no Twitter, @podquestbr, ou ainda no YouTube, onde a gente publica toda semana os nossos episódios. Deixa lá um comentário no youtube.com/podquestbr, episódio 145. É isso, senhoras e senhores, chegamos ao fim do episódio 145, episódio, ó, eu vou falar, desculpa aí o linguajar, episódio foda, com a presença do Thiago Deserto, mas também Igor de Castilho, Rafael Cunha e Fernando Seco, obviamente, trazendo aqui um pouco de insight pra vocês, perguntas, comentários, a gente quer sempre continuar essa discussão lá no nosso site podquest.com.br, também no youtube.com/podquestbr e no Twitter, @podquestbr, são as formas que você tem de conversar com a gente, além do e-mail. contato@podquest.com.br. Thiago Deserto, muito obrigado, cara, você não desviou de nenhuma das batatas quentes que a gente jogou no seu colo, os patronos também, respondeu tudo, e foi um grande prazer ouvir tua história, conhecer um pouquinho mais de você aqui no PodQuest, meu irmão, muito obrigado, hein? Eu que agradeço a toda a equipe, a vocês aí, por terem me recebido com esse grande amor, né, que tá... Isso, rapaz! Opa, grande amor! Tá no ritmo, já, entendeu, já entendeu. E se alguém tiver mais alguma dúvida ou pergunta, pode entrar em contato comigo diretamente e a gente conversa aí de por fora. Eu sou um cara bem tranquilo. Vai pro Patreon, hein? Vai pro Patreon. Quem só quem participa do Google Plus pode fazer perguntas direto pro Thiago do Zero. $20, acesso direto ao Thiago do Zero. Que isso, hein? Que forte. A gente te dá uma comissãozinha, 5%. Uma comissãozinha. Corta isso aí, ficou muito mercenário. Comissãozinha do Gerard, hein? Corta isso aí, ficou muito mercenário. Pay-to-win, pay-to-win. Vou lá. Pay-to-win. Igor de Castilho, meu irmão, obrigado, cara. E a gente se vê nos streams. Streams durante a semana aí, BloodQuest, mais alguma coisa que a gente vai aprontar, hein? Opa, vambora. Vambora, né? Fernando Seco, brigadão, sempre um prazer conversar com você. É, isso aí. E Rafael Cunha também, é claro. Vamos ver se a gente faz mais uns streams essa semana aí, joga mais alguma coisa junto, hein, meu irmão? Beleza. Então, beleza. Giliar Lopes também se despede de vocês aqui até semana que vem com mais um PodQuest. Tchau! Ou no PornTube do PodQuest também. pornotube.com/podquestlong. Sim, eu acho que esse tipo de projeto pessoal, se tiver fazendo um canal seu. No Patreon, bota no Patreon. Gol do Patreon. Ia dar mais grana do que o nosso, hein? posso chamar de Very Long Quest? Very Long Quest. Porn Quest. Porn Quest. O Fod Quest. O Fod Quest.